Bora começar, bora começar, bora começar. O DJ que tá tocando agora, o baile vai embrasar. O DJ que tá tocando agora, o baile vai embrasar. Eu tô com o lançador de braba, curtindo na moral. Ela quer o lançador, Junior Pop na moral. Ela quer o lançador, pra curtir e dar legal. Vou dançar de lado, vou rebolar gostoso. Danço pro DJ do baile, é o DJ que esse tá gostoso. Esse é o DJ Junior Pop. Se assustou quando eu comecei a gritar. Caramba, que dor no peito, novinha me socorre. Quem foi que mordeu? Quem foi que mordeu? O jacaré da Lacoste, jacaré da... Esse é o lançador de braba, DJ Junior Pop, porra! Bora começar, bora começar, bora começar. O DJ que tá tocando agora, o baile vai embrasar. O DJ que tá tocando agora, o baile vai embrasar. Eu tô com o lançador de braba, curtindo na moral. Ela quer o lançador, Junior Pop na moral. Ela quer o lançador, pra curtir e dar legal. Vou dançar de lado, vou rebolar gostoso. Danço pro DJ do baile, é o DJ. Esse que é o DJ Junior Pop. Me socorre. Quem foi que mordeu? Quem foi que mordeu? O jacaré da Lacoste, jacaré.